Olá, Rafaela, parabéns! O Simão contou-me que mudaste de apartamento. Então, estás feliz? Olha, estou super feliz. Foi um bom investimento, mas a mudança deu muito trabalho. É maior que o apartamento antigo? Quantas assoalhadas tens agora? Sim, é um pouco maior. Tem muitas janelas e muita luz. É um apartamento bem dividido, com muito conforto e que aproveita ao máximo todo o espaço. Logo à entrada tem um pequeno corredor com armários embutidos e uma despensa. Tem um quarto de hóspedes, um outro quarto e duas casas de banho. A cozinha já tem os armários e os eletrodomésticos e uma pequena divisão para a máquina de lavar roupa. Ao lado da cozinha fica a sala, onde tenho a mesa e as cadeiras para comer. O melhor é a varanda com uma vista fabulosa. Uau, fantástico! E também tens uma sala de estar? Não, a sala que tenho é muito espaçosa e por isso funciona como sala de jantar e de estar. Lá tenho também o sofá e a televisão.